chegamos agora ao episódio 4, o Diagrético, segunda temporada, Impacto Inevitável. Retsuko começa a receber lições de direção daquele mesmo instrutor que deu bronca no burrinho do episódio anterior, lembra? O burrinho bocejante? Então, guarda que esse personagem vai ser muito importante. Sem dúvida. A Retsuko tá preocupada com o aprendizado dela, mas também tá se divertindo muito. Inclusive foi essa a chamada do metal, que ela tá se divertindo pra caralho. Né? Fazendo essas aulas de direção. A Nai volta ao escritório. Caralho, é meio merda. Retsuko está cada vez mais apavorada com ele e eu junto com ela. Não, e eu junto com ela também. É unânime. Eu querendo dar uma porrada na cara do Anai. Né? Mas aí ia ser além de assédio moral, agressão física. Tu ia estar mais fudido ainda, meu filho. Com certeza. Não, eu ia estar fudido, mas pode ter certeza que ia estar fudido com um sorriso no rosto. Eu tava que nem a Retsuko nessa hora. Medo. A Retsuko tenta se explicar pra Fenneco e pro Raida sobre a denúncia de assédio, porque sim, o cretino fez a denúncia, né? Fazer o quê? O presidente da empresa sugere um dia da família na empresa com barraquinhas de festival, com comidas e jogos. Só pra vocês que subiu aquela musiquinha, vai dar merda, vai dar merda. Só pra me fuder na edição. Sim, você é um cretino, sim. Olha, é impressão minha, vocês acham que o presidente da empresa, ele realmente não tem muito o que fazer? Porque da onde saiu essa ideia de fazer barraquinha de comida, gente? É fome. Isso é sacanagem. A ideia do Dia da Família eu até achei bacana. Tudo bem que a ideia das barraquinhas de comida foi imbecil, mas porra, o Dia da Família é até um negócio legal, que faz os empregados trabalharem melhor, tal coisa. É óbvio que a Washimi achou essa ideia idiota e ela fala pra pelo menos fazer essa merda no fim de semana pra não atrapalhar o andamento da empresa. Né? Mas aí quem vai reclamar é o senhor Porcão, porque afinal de contas trabalhar no sábado ninguém merece. Não. Se ainda fosse trabalhar, ele não reclamava. Agora, vir na fim de semana na empresa só por causa de uma porra de um evento idiota, isso é que encheu o saco do Porcão. É, eu me identifiquei com o Porcão, que foi meio assustador. O nosso querido Kumiya, o suricato puxa-saco, informa pro Porcão que são necessários 2 funcionários de cada setor para organizar a barraquinha do setor. E aí ele pergunta pro Porcão, e aí, chefe, quem é que a gente vai escolher? Quem que ele escolheu, Jorge? Quem? Meu pai, só pra fuder com a Retsuko, ela e o Anai. A cara que ele sorri diabolicamente na hora que ele olha pros dois, o Porcão só olha assim. Assim, eu vou me ferrar, mas eu não vou ficar sozinho no sofrimento. Olha, te juro, se a gente fosse colocar uma dublagem pra Retsuko, se Netflix resolver dublar a Gretzko, Nerdmaster pra Porcão, hashtag. Agora, peraí. Tu é louco, tu é retardado ou tá de sacanagem com a minha cara? Onde que não tem dublagem da Gretzko? A Gretzko é toda dublada na Netflix, seu maluco. É verdade. Tá vendo? Tá vendo? Olha eu pesando na sua sem lembrar que é dublado, mas né? Caralho, o cara tá com Alzheimer, meu filho, tão novo, né? Cara, já com essa memória de merda, menino. Muita coisa na cabeça, liga não. Oxe, Maria, nossa senhora, essa criança tá perdida, meu Deus. Mas tá bom, deixa pra lá, fazer o quê, né? Vamos. Ah, Arexo tenta passar uma tarefa pro Anai naquela de pisando em ovos, né? Porque agora qualquer coisa que ela fala pro Anai, o Anai já liga o modo maluco, psicopata dele e Berserker, e né? Caga, né? O Raiden intervém e manda o Anai fazer a tarefa que pelo menos por enquanto ainda tá obedecendo o Raida. Por enquanto. Não, eu achei interessante que o Raida, pra se aproximar do Anai, ele foi assertivo, curto, direto. Olha, você tem essas tarefas aqui, por favor, faz elas pra mim. E o Anai reagindo de maneira perfeita, né? Educado. Dá até a sensação de que o problema dele é só com a Retsuko. Por enquanto é. Por enquanto, né? Bom, Mas vamos lá. Na autoescola, Retsuko assiste uma aula sobre distância segura. E na imaginação dela, corre solta no melhor estilo no Fantástico Mundo de Bob, quer tentar usar essa técnica da distância segura com a Nai, mas só que tem um problema, o chefe porcão não deixa. Pois é. Ela... E aí, vamos ferrar o editor, que dessa vez não sou eu. Nerdmaster, pode colocar a musiquinha do Mundo de Bob no fundo? Eu posso botar no teu fundo, se você quiser. Ô, louco, que agressividade gratuita, né? Então, vamos lá. Aí a Retsuko percebe de novo o burrinho bocejante, né? Vou chamá-lo ainda, por enquanto, de burrinho bocejante, mas a gente acaba descobrindo que o burrinho, na verdade, se chama Tadano. E a quinta série come solta. Tadano o quê, meu filho? Na verdade, não. Pra mim, não correu quinta série. Pra mim, correu uma lembrança de um nome de um personagem de anime. Na verdade, de um mangá chamado Pastel, onde tem o personagem principal se chama Tadano Mugi. Então esse tá a gente bom. Sabia o que estava dando. É, né? Cada um dá o que quer, né? Fazer o quê? Ninguém tá querendo que você dê nada além do que você queira. Mas vou te contar, japonês... Não, o problema não é o japonês, porque afinal de contas eles não têm culpa que metade das palavras deles significam putaria ou besteira aqui no Brasil, né? Na verdade, a culpa é da culpa da mente brasileira, que só ao ouvir um cacófato pensa besteira. Né? É queijo, é pastel, é tadano, izuku... Jabá de graça pro episódio de Boku no Hero Academia. Isso, é muito bom, entendeu? Se vocês acham que a quinta série imperou aqui, é porque vocês não me ouviram no episódio de Boku no Hero Academia, tá? Né, ele tava com o modo Dercy ativado. Então, a Retsuko e o Tadano, eles marcam pra dirigir no mesmo horário, começam a bater papo sobre a autoescola. A Retsuko agradece, depois disso, corta pro escritório. O Raida e a Retsuko estão conversando a respeito das aulas de direção que a Retsuko tá tendo, e a Retsuko agradece pela ajuda do Raida com a Nai. A Fênico entra em cena, ó, já acabou de comer? Que chefe porcão tá te chamando. Você e o Anai. Aí, por favor, agora chama de novo. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai! Nessa parte, realmente, assim, como nessa parte é tão intrínseco que vai dar merda, porque é o porcão chamando os dois... Eu nem precisei falar mais nada, eu sabia que você ia falar. Né? Então tá. O chefe porcão chamou a Retsuko e o Anai na mesa dele, outra coisa, e ele manda que eles dois controlem, né, organizem a barraquinha da contabilidade. É óbvio que a Retsuko odiou essa conversa, e o pior de tudo é o porcão fazer parecer que era um casamento, né? Ele bota as mãozinhas um no outro, vocês vão ser felizes pra sempre, porcão, filha da puta mesmo, cara, não te contar um negócio não. Ele é o legítimo espírito de porco. Não, esse aí não é só o espírito. Ele não é só o espírito, não. Ele é todo porco. Ele não é só o espírito, não. Ele é 100% bacon. Né? Não, se fosse bacon, ele seria muito mais agradável. Ele não é bacon. Não, sim, ele é só ainda porco. Não fizeram ele de bacon, né? Tá em plano só. Paula Retsuko tá exausta por causa do estresse e tenta descansar. O tal do Tadano puxa a conversa, tá tentando dar assunto, né? Tadano, assunto, né? Não. Ele só parece, né? Assim, todo mundo olha pra ele todo desmazelado, largado, parece até ser desempregado. Não é? E não é? Como você sabe que ele não é? Como tu sabe desse tipo de coisa? Você está por acaso com informações privilegiadas, Sr. Jorge? Com certeza. Até a atendente ali da escolinha, da autoescola, fala: não, ele é desempregado mesmo. Legal, desempregado. Era tudo que eu queria, tava até gostando dessa porra desse burrinho, mas desempregado não rola, né? Aí a Gori, essa cena da Gori é sensacional. A Gori faz um PowerPoint pra vender a ideia de fazer yakisoba, a barraquinha do pessoal do marketing. Cara, é de uma surrealidade essa reunião da Gori de alto segredo pra fazer pra dar ideia que simplesmente a ideia mais imbecil, é a ideia mais igual de todo mundo, que só tem ela e mais cinco setores fazendo a mesma ideia. Inclusive o pessoal da contabilidade, né? Porque... Inclusive o pessoal da contabilidade. A Hetsuko vai ter que fazer a ideia, o Anai não ajuda em nada, porque ele só ficou com aquela cara de eu sou o estresse em forma de... Eu ia falar em forma de gente, né? Mas isso é um tanto incorreto. É o capeta em forma de guri, pronto. Tá. Pode usar a referência. Mais apropriado. A Washimi chega, né? Pergunta pra Hetsuko o que, que vai ser feito. A Hetsuko fala que vai ser uma barraca de... A Washimi já manda... Ah, oh, tá bom. Nossa, tão original essa ideia. O que você vai fazer? É segredo! Nós vamos dominar este festival! Cara, a Gori, eu amo tanto esta mulher. A Gori e a Washimi são, sem sombra de dúvida, os personagens principais desta bodega, mas vamos lá. Aí a Aretsu tá pesquisando sobre os ingredientes pro yakisoba e a Kabai aparece e começa a falar sobre salsichas em forma de polvo. Oh, mas é uma coisa tão linda isso. Eu até comprei esse final de semana um coisinha que você consegue marcar as caretinhas na salsicha pra ela ficar mais bonitinha. Isso daí é o mais é mais comum do que você pensa lá no Japão. Pão, principalmente pra questão das marmitas, os bentôs. Uhum. É, Léo, tem uns bentô que tá até vontade de dizer, não quero comer não, tá tão bonitinho. Não, mas essa é a intenção. É, a questão é, quanto mais arrumado e mais enfeitado o seu bentô é, na sociedade japonesa, disse que é maior o cuidado que a sua mulher tem com você. Ou a sua mãe com os seus filhos. Ou também. Você que é forever alone. É, aí se você vive sozinho e faz uma marmita arrumada assim... É pra você dizer que tem alguém com você. Porque normalmente homens na sociedade japonesa têm aquele estigma de não cozinhar. É, mas isso não. Isso, eu não vou dar. Isso tá caindo por terra. Eu não vou dar spoilers de uns episódios mais pra frente, não. Calma, daqui a pouco eu falo disso, mas. Não, mas o que eu tô passando é mais. Tem um personagem aqui que faz bentôs bonitos e não é porque a mulher dele cuida bem dele, não. Mas vamos lá. Não, eu sei, mas o que eu tô querendo dizer é que isso daí é um reflexo da sociedade tradicional japonesa. Ponto. Tá. Aí a Kabai tá começando a dar naquele modo faladeira dela, então a Retsuko foge da Kabai e encontra o Ukami, o lobo-guará, aquele lobinho com o focinho que a gente... Cara, eu nunca vi a boca daquele bicho abrindo. Alguém já viu a boca daquele bicho abrindo? Ele fala mexendo o focinho. Eu nem percebi. Gente, me deu agora um Evangelion feelings, porque muitas vezes os personagens estão falando com a mão sobre a face, ou estão falando de costas. É, também a gente não vê a boquinha deles falando. E sim, eu sei o nome desse personagem. E sim, eu tive que pesquisar para um caralho para depois descobrir o nome desse filho da puta, porque não fala o nome dele uma vez sequer na porra da... Tudo bem que ele é o secundário do terciário, né? Mas foda-se, né? Nossa senhora! É sério que ele é um lobo-guará? Quer dizer que tem um animal... É um lobo-guará, é um lobo-guará. Eu pesquisei isso também. Um animal da fauna brasileira dentro do universo de Agrexico? Ah, porra, mas tem suricato, tem animal de tudo que até lugar, mulher. Não se incomoda com isso, não. Bom, aí o Kami diz que respeita muito o jeitão mãezona da Kabai, né? E eu também. Eu ainda não estava respeitando muito ainda. Mas calma que vocês vão ver mais pra frente que a dona Kabai, rapaz, quase... tirou o protagonismo de Gori e Washimi dos nossos corações. Quase. É, quase. Quase. Bom, e já que tá todo mundo relaxado, né? O Haida e o Anai estão tomando um cafezinho na máquina lá de expresso. Aquelas coisas deliciosas, aqueles cappuccinos maravilhosos, né? Não, na verdade não é uma máquina de expresso, é aquela porra daquelas máquinas de latinha, que é ai, café de café lata. Em lata. Ai, deixa eu sonhar. Expresso. Deixa eu sonhar só um segundo. Não, filha, é café. Eu sei que é café gelado. É café gelado ainda por cima. Aquela merda. Aquilo, cara, aquilo é uma merda. Eu já provei uma vez quando eu fui na Liberdade. Puta que pariu. Troço ruim do caralho. Café de lata. Puta que pariu. Eu não provei ainda, mas não, vamos lá. Não, não faça questão. Não faça questão. Já vai por mim. Faz questão, não. Eu já não gosto muito de café. Porra, quente. Se tu não gosta de café, café industrializado de lata, tu vai. Ó, a bosta. Quem sabe? Tô até com medo de discordar agora. né? Bom, deixa o meu gosto estranho pro café de lado. Então, o Raido e o Anai estão batendo papo, tomando cafezinho, e acabou a conversa entrando sobre o Dia da Família. E o Raido comenta, assim, quase como quem não quer nada, que o Anai tá dando uma mancada, deixando a Hetsuko fazer tudo sozinha. Que ela tá com tanto medo dele, né? Que ela falou assim, melhor eu nem interagir com ele. Deixa eu fazer as coisas, deixa eu decidir tudo aqui. Porque senão vai sobrar pra mim um estresse depois. Só que agora... É aí que entra o modo Berserker do Anai de novo. E dessa vez com o Raida. Agora o Raida sabe exatamente como a Hetsuko se sente, né? Eu só queria saber qual é o problema de se mandar uma resposta por escrito, porque todo mundo surta, então vou falar assim, mandar por escrito, ninguém sabe escrever no Japão. Porra é essa, Jorge? Não, eu acho que é um medo de deixar registrado, porque quando você fala algo, você pode até ser mal entendido, mas você sempre tem a sensação de que pode corrigir na sequência. Quando você deixa uma coisa escrita, você não consegue passar subtexto. Você teria que ser tão específico, e a partir do momento que está escrito, você não consegue mais mudar. Exatamente isso. E outra, quando você manda uma questão por escrito, se impresso pode servir como prova. Então tá. Aí o Raida já fez aquela cara pra Hetsuko de puta que pariu, fudeu, também tô na mira do psicopata. E falando no psicopata, o episódio termina justamente com a gente vendo o psicopata debaixo das cobertas na casa dele, fazendo aqueles tweets malucos dele no modo berserk. E assim termina o episódio 4. Fiquem por aí e aguardem o próximo Nerd Maratonista.